Classicamente, um divertimento de António Gomes. Esta 15ª edição de Classicamente andará à volta de um adágio de Albinoni, que não é de Albinoni, e de um poema de Brecht, que talvez não seja de Brecht, e de coisas assim relacionadas com autorias falsas à mistura com redes sociais. Esta é daquelas peças musicais que entram em qualquer uma daquelas coleções com títulos do género O Melhor da Música Clássica. É identificada como um adágio de Albinoni, um compositor veneziano do Barroco, de que celebramos em 2021 os 350 anos de nascimento. Na época foi tão famoso como Vivaldi, com quem rivalizou, mas hoje é conhecido o grande público apenas por este adágio, que não é dele. Na realidade foi composto em meados do século XX por um musicólogo italiano. O chamado Adágio de Albinoni transformou-se em música de sucesso gigantesco. Aparece na banda sonora de imensas telenovelas, como a brasileira A Viagem. Hoje, de algum lugar longe destas terras, há um doce olhar só para você. Um olhar especial, de alguém especial de distantes origens. Um olhar de várias dezenas de filmes, como O Processo, de Orson Welles, baseado no romance homónimo de Kafka, ou The Doors, de Oliver Stone, de séries, de programas de televisão, etc. No YouTube há uma infinidade de interpretações, orquestrado para orquestra de cordas e órgão, às vezes só para cordas. E depois há outra infinidade de versões cantadas com letras muito diversas. A cantora belga Lara Fabian cantou em italiano e inglês, conseguindo os primeiros lugares em listas dos êxitos em França e na Bélgica. Mas versões destacadas há as do Cazaquistão, de Espanha, de Itália, do Chile, e as de grupos famosos como Il Divo, de cantores famosos como Sarah Brightman, ou Nana Muscuri, ou Andrea Bocelli, e a portuguesa Teresa Silva Carvalho, com letra de Ari dos Santos. Quanto caminho andar serena. distância de mim. A que se deve tanto êxito? À qualidade musical? Tenho dúvidas. Bem mais qualidade musical tem a música autêntica de Albinoni, totalmente desconhecida do grande público ouvinte e até de melómanos, a julgar pela escassez de gravações de obras de um compositor que criou cerca de 80 óperas, cujas partituras foram quase todas destruídas durante o bombardeio a Dresden na Segunda Guerra Mundial, 30 cantatas e uma considerável obra instrumental que, por ter sido impressa, chegou até nós. Proponho como ilustração um adágio, este sim de Albinoni, o segundo andamento do concerto, número 11 para oboé e cordas. Já agora, um adágio é um movimento em andamento lento. Não faltam por aí obras musicais atribuídas a compositores que não são os seus verdadeiros autores. Mas deixemos a música para passar à poesia, ao tal poema de que falava no início. Quando se trata de incitar à luta, é frequente, sobretudo em meios sindicais ou em determinados meios sindicais, mas não só, lançar mão de um poema que diz assim: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Um dos meus amigos é fã de Brecht e deste poema em particular. Não reagiu muito bem quando, em tempos, pus em questão a autoria do poema, mas prometeu responder ao meu desafio de encontrar a obra do dramaturgo e poeta alemão onde tinha sido publicado. Passaram uns anos e, segundo ele disse, ainda não teve tempo para realizar a pesquisa. Pois, pelo meu lado, e apesar das tentativas, ainda não encontrei quem responda à minha pergunta: em que obra de Brecht se pode encontrar esse poema? As redes sociais são fecundo viveiro de autorias falsas. Proponho-lhe este divertimento. Faça uma pesquisa no Facebook pela frase bonita, abro aspas, "a gente não faz amigos, reconhece-os", fim de frase bonita. Limite a pesquisa às publicações. Encontrou muitas centenas de resultados, não é verdade? Vamos então filtrar esses resultados acrescentando a palavra Vinícius para limitar esses resultados às publicações que atribuem a frase linda a Vinícius de Moraes. Os resultados continuam a ser muitos. Ou seja, a frase é de Vinícius. Não, não é de Vinícius. De Vinícius é este lindo som. De Vinícius e Tom Jobim. Thank you. Vinícius nem será dos mais falsificados nas redes. Einstein, coitado, é ou seria autor de tanto pensamento lindo. E não a só, nem sobretudo sobre teoria da relatividade. E gente célebre a dizer coisas bonitas é o nunca mais acabar. Nas redes sociais, as autorias falsas reproduzem-se como os coelhos. Como explicar tamanha fertilidade? Talvez com o próprio caráter das redes, designadamente o Facebook, cujo êxito está ligado à facilidade com que qualquer um pode manter o seu moral. Partilhar é tão fácil como clicar no botão. Serão sempre fontes em segunda ou terceira mão. As fontes primárias, essas ficam reservadas para os jornais e televisões, e em alguns casos parece que atualmente já nem para esses. Há quem queira ser original e procura as frases bonitas fora da rede social onde depois as partilha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas um pouquinho pouco. Abundam os sítios da web com abundantes coleções de pequenos textos. Um poema dá mais status, sobre o que quer que seja. Claro que mesmo assim, a originalidade é mentira. Há textos que chegam a ser publicados no mesmo sítio, em páginas diferentes, com autorias diferentes. Devemos ser justos, felizmente há exceções, mas a regra é, quando se lê que Freud disse aquele pensamento bonito, o melhor é ler disse que Freud disse. Pai Senhor, meus irmãos, trago para você neste dia uma mensagem da parte de Deus, da palavra do Senhor. Pode ser consciente ou inconscientemente, pode ser com má intenção ou por falta de conhecimento. Em qualquer caso, a atribuição falsa de uma citação tem um objetivo: tornar a citação mais famosa. Quem diz citação, diz obra. Nunca poderemos saber se o êxito do adágio, que não é de Albinoni, seria o que foi, se não tivesse sido apresentado como de Albinoni. A trafolhice atinge todos os domínios. Para um exemplo das belas artes, procure na internet o homem com o capacete de ouro. É um retrato anónimo, durante muito tempo atribuído a Rembrandt. Neste campo das autorias, o rigor deveria ser uma qualidade de qualquer cidadão. Nas redes sociais, nos trabalhos escolares ou académicos, na rua ou no café. Compartilhe este vídeo a todos os seus contatos. Amém? Que Jesus possa lhe abençoar tremendamente. A paz do Senhor. O plágio é a situação extrema da troca de autores. E sabemos que este pecado não é exclusivo de gente anónima ou mais ou menos anónima. Atinge nomes sonantes do direito, da música, da escrita literária, da política. Aqui entre nós, não me diga o ouvinte que não conhece nenhum exemplo. Ou mesmo editoras. Uma das maiores editoras portuguesas, numa altura em que em Portugal havia mais de duas, no seu sítio da web de apoio aos professores, incluiu uma ficha de trabalho para os alunos retirada de um dos meus blogs, sem qualquer referência à fonte. Não é só uma questão jurídica, é principalmente uma questão de honestidade intelectual. E uma questão de ética, já agora. Hoje eu vou te ensinar como psicografar. Como receber mensagens do céu, diretamente para o teu caderno. Engraçado, eu estou terminando um livro. E hoje eu estava escrevendo e estava pensando, que engraçado, depois de 20 anos psicografando, depois de 20 anos escrevendo, eu tenho ali acho que uns 50 cadernos desses aqui, tem uma técnica na realidade. Claro que no início eu fui levada por muitas circunstâncias, mas agora é uma técnica. E qual é a técnica? E eu estava escrevendo, estava pensando, qual é a técnica, né? O que é que eu posso ensinar de como fazer isso? E a técnica é você... Aliás, a técnica é a mesma para escrever e para ir buscar informações para a tua vida. Que é você aceitar tudo. Tipo, você não ter opinião. Você aceitar tudo. Isso é o que Jesus chama zero. Você está no zero, você aceita tudo, você não tem opinião, você não tem... No fundo, você não tem ego. É um lugar de não ego, é um lugar de não escolha. É um lugar que a gente acessa, né? De não escolha. E você vê, eu faço, hoje em dia eu faço rápido, que eu faço assim, acesso o lugar de não escolha e começa a vir as frases. Eu vou escrevendo, aí eu acesso. Fecha esta edição uma obra de Bach com popularidade equivalente à do Adagio de Albinoni, a sua conhecidíssima Toccata e Fuga em Ré menor, uma das obras mais famosas do repertório do órgão e possivelmente a mais popular de Bach, também ela inserida em bandas sonoras de filmes. Recordo e recomendo aqui o Fantasia, essa animação sublime de Walt Disney. E não é de Bach? Perguntará o ouvinte. Disse que terá sido composta quando Bach andava pelos 20 anos, mas há quem situa a composição no seu último ano de vida. Portanto, certeza de datas não há. Isto poderia fazer-nos duvidar da autoria, mas a incerteza das datas atinge outras obras do organista alemão. A atribuição da peça a Bach não gera unanimidade. A sua primeira publicação foi em 1833, já Bach estava há alguns anos junto do criador, graças aos esforços de Mendelssohn, a partir de uma cópia de um organista e compositor, 30 e poucos anos mais novo que Bach, alemão como Bach, mas não Bach. Por outro lado, há quem detete nela problemas de estilo, e quando não se tem certezas, o estilo é muito importante. Ou há quem defenda que teria sido escrita de origem para violino por um outro compositor. A falta de certeza quanto à autoria não impede que reconheçamos que é bem mais interessante que o nosso famoso adágio. Na década de 1920, o diretor da orquestra, Leopold Stokowski, fez uma transcrição para a orquestra. Soa assim.